explicar como é que é o sabor de um chocolate? Então não tem como. Não tem como a gente falar para você como é um encontro com Deus. Você tem que ir lá e participar. Porque se eu for tentar explicar para você como é o sabor de um chocolate, não vai dar certo. Você só sabe realmente quando você experimenta, né? Somente quando você experimenta o chocolate, aí é que você vai poder dizer, ah, agora eu sei qual é o sabor do chocolate. Então vai ser no dia 3, 4 e 5 de fevereiro, amém? Depois, se alguém tiver interessado, só procurar a Andriele, que está sentadinha lá atrás, amém? Ela está com uma dificuldade aí, né? Precisando de uma ajuda aí, a perna dela não está funcionando muito bem ainda, amém? Depois você procura ela lá e vai ser uma grande bênção para a tua vida. Amém, queridos? Amados, hoje é o nosso último dia da campanha, que nós estamos falando sobre campanha de multiplicação e colheita. Mas antes eu quero contar uma história muito engraçada para vocês. Tinha uma cidade do interior, uma igreja numa cidade do interior, e aí um burro ia passando lá, um animal, caiu, morreu em frente à igreja. E passou vários dias, ninguém tirava aquele burro de lá. E aí o pastor foi falar com o prefeito lá da cidade, só que o prefeito não gostava do pastor. E ali, quando o pastor falou, o prefeito falou, o prefeito, tem um burro lá que já morreu faz vários dias, está lá em frente à igreja, e ninguém foi tirar. Aí o prefeito, para dar uma cutucada no pastor, falou, mas pastor, não é a função do senhor cuidar dos mortos? Ele falou, é verdade, é a função minha cuidar dos mortos, mas é a função minha também avisar os parentes. Amém? Então o pastor ali, né, ele conseguiu dar um jeito e sair dessa, amém? Mas glória a Deus, queridos, né, brincadeiras à parte, vamos falar aí da palavra de Deus, daquilo que realmente o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, amém? Então hoje é o nosso último dia, nossa, né, campanha sobre prosperidade e colheita. E eu quero falar de algo que o Senhor ministrou ao meu coração, né, que nós falamos de diversos temas na campanha, mas eu quero falar sobre algo que é de fundamental importância, a sabedoria necessária para prosperar, ou seja, sabedoria para a prosperidade. Muitas pessoas, elas se esquecem de que é necessário, quando você, né, depois que o Senhor te abençoar, é necessário você ter o quê? Sabedoria também na prosperidade. Não adianta Deus te prosperar se você não tiver sabedoria. Abra a tua Bíblia em João 16, capítulo 16, versículo de número 33, um texto bem conhecido. João 16, versículo de número 33, que diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Esse texto, querido, é um texto clássico. Jesus já está próximo do final do seu ministério. Logo o Senhor vai ser crucificado, e ele ali começa a conversar com seus discípulos, dá algumas orientações para os seus discípulos, e aqui ele diz algo muito interessante, fala, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, o que está escrito lá em João, capítulo de número 14, ele também dando essa orientação para os seus discípulos, e aqui especificamente, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de uma grande aflição no mundo. Eu não sei se você tem acompanhado aí os noticiários, mas a gente ouve uma tragédia em cima da outra. A gente, quando nós pensamos que humanamente as coisas vão começar a melhorar, nós ouvimos falar de uma tragédia. Quando as coisas começam a se resolver daquilo, já surge outra coisa assim, terríveis têm acontecido. Famílias, nações, pessoas que elas têm passado por grandes aflições na sua vida. E Jesus, ele dando uma orientação aos seus discípulos de como é a vida de todas as pessoas que vivem sobre a face da terra, especialmente da vida daquele que é discípulo do Senhor. E a nossa vida, queridos, ela é cheia de altos e baixos. Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que cada um tem uma história, um momento que ele estava lá em cima, depois ele estava lá embaixo. Um momento ele estava lá em cima, no auge, outro momento ele estava lá embaixo. Teve um momento que você tinha tanto dinheiro no bolso que você falou, por onde é que eu vou começar a gastar? Já aconteceu isso aqui com alguém? Já, né? Glória a Deus. É bom, não é? É verdade, não é bom? Mas teve pessoas aqui também, isso já aconteceu comigo, que pessoas falaram, meu Deus, como é que eu vou pagar a conta de luz amanhã? Já aconteceu isso com vocês aqui? Já, né? Todos nós acontece isso. Teve momentos em nós chegarmos no trabalho de manhã para trabalhar, isso aconteceu comigo, né? Quando eu fui, falei, combinei com a minha esposa, com a Cida, falei, olha, hoje nós vamos marcar a data do casamento. Sabe o que aconteceu? Cheguei lá no trabalho, a primeira coisa que eu recebi foi uma carta de demissão. Falei, Jesus Cristo. Aí eu falei, como é que eu vou casar agora, meu pai? É só o Senhor me dando a graça. Então há momentos na nossa vida que nós passamos por grandes dificuldades. E aqui Jesus fala, olha, tem desbom ânimo, no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão enfrentar grandes dificuldades, e como eu disse lá em João 14, Cristo ele fala, não turbe o seu coração. O que é turbar? É quando alguma coisa começa a ficar escura, você começa a perder o rumo, você começa a perder a direção, você não sabe para que lado, você não sabe para onde você vai. E aqui Jesus ele fala, em João 14, 1, ele diz para os seus discípulos, olha, você vai passar por aflições, mas tome cuidado, você precisa acreditar em mim, você precisa acreditar, né, em Deus, você precisa acreditar naquilo que eu tenho dito para você, porque no mundo, querido, pode haver muitos motivos para que o nosso coração ele seja turbado, e uma dessas coisas que nós estamos falando aqui é justamente sobre prosperidade, sobre a multiplicação, sobre a colheita. E a maior preocupação do homem é a sua preocupação financeira, é a sua vida financeira. Se eu perguntar aqui se não tem alguém aqui que não se preocupa com a vida financeira, né, com exceção dos jovens, né, que tem aí seu pai, né? Os jovens não se preocupam, né? Eles não se preocupam com quem, né, vai dar roupa para eles, né? Oh, que maravilha, hein? Mas os pais se preocupam. Os pais se preocupam com a necessidade de trazer, né, o sustento para a sua família. E sem contar também que nós vivemos num mundo de doenças, nós vivemos num mundo de violência, a escalada da violência é cada vez pior que nós temos visto por aí. Então são tantas as diversidades. E Jesus, em Mateus 28, ele fala que nós devíamos sair, nós devíamos ir por todo o mundo, pregar o evangelho e ensinando as pessoas a guardar tudo aquilo que ele tem dito, aquilo que ele havia dito para os seus discípulos. E ele deu uma promessa para nós, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma das coisas que nós precisamos saber é que sempre, por mais sozinho que você estiver, por mais sozinho que você esteja, ainda que todo mundo te abandone, ainda que todo mundo diga não para você, Jesus ele está do teu lado. Há uma promessa, a promessa dele, que ele estaria do nosso lado todos os dias da nossa vida. Eu sei que às vezes nós olhamos para determinadas situações, nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos pessoas totalmente alheias, né? A muitas vezes da sociedade, até mesmo dentro da nossa casa. E quando isso acontece conosco, o desafio que nós enfrentamos, principalmente em relação à solidão, é muito grande. Parece que muitas vezes dentro da nossa casa, o nosso cônjuge, ele parece que não está do nosso lado, os nossos filhos parece que não estão do nosso lado. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, parece que as pessoas não estão do nosso lado, o nosso chefe não está do nosso lado, ou seja, tem hora que parece que nós estamos sozinhos, enfrentando lutas, que parece que não tem ninguém por nós, lutando por nós. Mas o Senhor, ele fala, olha, Não se turbe o teu coração, credes em Deus, credes também em mim. Aqui o Senhor ele nos orienta, ele falando que, eles orientando os seus discípulos, ele falou para os seus discípulos, olha, você vai passar por aflição neste mundo, mas você precisa crer, você precisa acreditar que eu estou do teu lado, você precisa acreditar que eu estou com você, não importa por onde você vai, eu estou ao teu lado 24 horas. Mas às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente abatido, e o fato de nós nos sentirmos abatidos, é porque muitas vezes, querido, a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de conhecimento, de entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida, faz com que muitas vezes nós nos abatemos. Querido, se você olhar, por exemplo, as pessoas, tem dia que você, né, a pessoa principalmente quando ela sai do culto, ela se eleva, porque a finalidade da palavra é essa, a palavra tem uma finalidade muito grande, nos alimentar. A palavra de Deus, ela tem o poder para nos alimentar, nos tirar muitas vezes da depressão, nos tirar de situações onde a nossa alma está lá embaixo, mas quando a palavra de Deus ela vem, ela nos enche, ela nos fortalece, ela nos leva para cima. Mas o que que acontece? Você sai daqui, começa a vir a semana, as lutas, as dificuldades, aí quando passa, quando chega no domingo, as pessoas estão lá embaixo novamente, precisando do novo ânimo, precisando da palavra de Deus, precisando que a palavra penetre no teu coração e a faça viver. O Jesus, ele disse aos seus discípulos, falou, olha, a palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e vida. A palavra que está entrando no teu coração hoje, está trazendo vida para você. A palavra que está penetrando na tua alma hoje, ela está trazendo vida, ela vai produzir frutos, e ela vai transformar a tua vida, porque essa é a finalidade da palavra de Deus, trazer transformação para você, levantar você do pó, levantar você da situação onde você se encontra hoje, e te colocar de pé. Você sabe por quê? Porque não tem ninguém aqui, ninguém, todos nós que estamos aqui, quando Deus olha para nós, quando Deus ele olha para você, você sabe o que, que o Senhor vê? Alguém que ele ama. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho bendito, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Jesus, quando ele falou para os seus discípulos, ele estava orientando, dando as últimas orientações para os seus discípulos, logo após isso, ele foi para a cruz, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele levantou, e hoje ele está aqui consolando o teu coração, e o motivo de você estar aqui nesta noite, é porque Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e trouxe vida para mim e para você, e hoje nós podemos declarar que Ele é o nosso Redentor, e o nosso Redentor vive, e não importa o que tenha acontecido na tua vida, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar de pé, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Queridos, mas muitas vezes nós nos abatemos, e o nosso inimigo, Satanás, ele está pronto para trazer morte na nossa vida. Abra a tua Bíblia, lá em Mateus, capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos para você, mas principalmente o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Olha só o que muitas vezes traz perturbação no nosso coração. Diz assim o versículo de número 8. Levou ainda, aqui o diabo tentando Jesus no deserto, levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Queridos, uma das coisas que Satanás ele faz, ele tenta nos iludibriar, ele tenta nos enredar em coisas tão simples. Eu estava falando aqui da preocupação que nós temos, na preocupação que nós temos com a nossa casa, com a nossa família, da preocupação que nós temos com as coisas mais simples. E aqui Satanás, ele diz para Jesus, olha, eu vou te dar toda a glória deste mundo, todos os reinos, vou te dar carro, vou te dar riquezas, te dar mulheres, te dar tudo, ouro, tudo que você quiser, se você prostrado me adorares. Aí Jesus disse para ele, olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a eles prestará culto. É interessante isso que Jesus falou, e às vezes nós ficamos perguntando, mas como é? O que que Satanás ele queria? Satanás ele queria que Jesus o adorasse, recebendo a glória deste mundo, recebendo a riqueza deste mundo sobre a vida dele. Mas Jesus disse, falou, não, de forma nenhuma. Mas a princípio, aquilo que Satanás ele fez, poderia parecer uma coisa estranha. E às vezes Satanás ele faz isso com as pessoas. Ele mostra as coisas sutilmente, coisas que nem parece que pode trazer algum prejuízo para você. Aqui Satanás estava mostrando para Jesus todos os reinos da terra. Mas Jesus ele sabia. Aquilo que está escrito em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamom. A palavra mamom aqui quer dizer dinheiro, riqueza. Mas quando nós falamos a respeito dessa palavra aqui que Jesus ele disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Querido, quando Jesus ele disse isso, ele disse numa época onde as pessoas entendiam muito bem aquela palavra. Isso para nós pode até parecer e soar estranho. Mas toda pessoa que era criada lá no mundo antigo, ele sabia muito bem, ele entendia muito bem, com toda clareza, o que, que Jesus estava querendo dizer. Ninguém pode servir aos dois senhores. No original grego, é muito mais contundente. A palavra servir, ela é derivada do verbo dualaim, que significa ser escravo. Trata-se, portanto, de ser escravo de dois amos. Aqui Jesus estava falando, ó, ninguém pode ser escravo de duas pessoas ao mesmo tempo. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Ou você há de servir a um e odiar ao outro. Jesus, ele sabia disso. Quando Satanás mostrou os reinos do mundo, a riqueza do mundo, a glória do mundo, Jesus sabia. Jesus sabia que ele não podia servir a dois senhores, só um senhor. E é interessante que essa palavra senhor no grego é kurios, e era o senhor absoluto, o senhor da vida e da morte. Possivelmente seria mais exato traduzir para ninguém pode ter dois amos. Ninguém pode servir dois amos. Ninguém pode servir, você não tem como servir a duas pessoas. Não existe ninguém aqui que é casado e pode, por exemplo, uma mulher ser casada com os dois homens e os dois ficar felizes, ou vice-versa, né? Um homem casar com duas mulheres e as duas, não tem como. Então aqui, o Senhor Jesus estava dizendo para mim, para você, falou, não tem como nós servirmos a dois senhores. Uma das coisas, querido, que a gente não entende, os olhos do Senhor daquele escravo, ele estava sobre aquele escravo. E é interessante que naquela época, o senhor, aquele que era dono de um escravo, ele podia fazer o que, ele quisesse com o escravo. Ele podia maltratar, ele podia bater, ele podia vender, ele podia fazer o que ele quisesse, podia até matar, que não ia acontecer absolutamente nada. Ele era senhor absoluto daquele escravo. E quando Jesus ele utiliza essa figura de linguagem, ele está dizendo, olha, você ou você serve a riqueza, ou você serve a Deus. Ou seja, Deus ele precisa de exclusividade na tua vida. Você precisa ter Deus como exclusividade. E se você escolher servir as riquezas, você também precisa dar exclusividade para ela. Porque a Bíblia diz que aquele que é do mundo, o mundo ama aquele que é do mundo. Você muitas vezes, os crentes não conseguem entender isso. Muitas pessoas, elas não conseguem entender por que que aparentemente pessoas são tão felizes lá no mundo. Por que que aparentemente pessoas ricas, pessoas famosas são tão felizes, têm um sorriso no rosto. A mídia, ela mostra para nós uma felicidade que muitas vezes não existe. Mas as pessoas, elas não conseguem entender que para você servir o mundo, você vai ter que ser exclusivo do mundo. Mas também, aquele que é exclusivo do mundo, quando este mundo for condenado, vai ser condenado com ele. E a palavra do Senhor, ela diz que vai chegar um dia, e o Senhor já tem estabelecido esse dia, que ele vai vir julgar toda a terra vai ser julgada. E aí o que vai acontecer? Aquele que serve ao mundo vai ser também condenado, lançado num lago de fogo e enxofre. Mas aquele que serve ao Senhor, A palavra de Deus, ela diz que ele vai receber um galardão. Ele vai ser coroado. Toda lágrima do seu rosto, ela vai ser, o Senhor, ele vai enxugar toda lágrima. A palavra do Senhor, ela diz que nós vamos ser chamados à sala do banquete. O Senhor vai te chamar, vai falar para você: venha, servo bom e fiel. Entra aqui, vamos ceiar, vamos sentar. E o Senhor vai nos abraçar. E nós vamos receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Agora é interessante que as pessoas, elas não conseguem perceber. Aqui o diabo, ele estava tentando ludibriar Jesus. Sutilmente ele estava tentando ludibriar Jesus. Jesus estava num momento de necessidade. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que nesse momento ele teve fome. Foi um momento que o diabo se aproveitou. O diabo, querido, ele vem no momento de fragilidade da tua vida, quando você está frágil, no momento da tua fraqueza. Muitas vezes o camarada, ele não consegue entender isso. Às vezes a pessoa, ela está desempregada, Satanás, ele começa a lançar algumas coisas. Às vezes o camarada briga lá com a esposa briga com o marido, aí alguém começa, né, a jogar conversa lá no ouvido dela. É justamente nesse momento, no momento de fraqueza, que o diabo vem. O diabo, ele vem no momento que as pessoas estão doentes. O diabo, ele vem não naquele momento que você está forte, mas ele vem naquele momento em que você se sente fraco, porque ele sabe que é nesse momento que ele vai conseguir te pegar. É nesse momento que ele vai conseguir te ludibriar. Mas o Senhor, querido, o Senhor, ele tem preparado algo para nós excelente. O Senhor tem preparado coisas excelentes para nós. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, ele tem prosperidade para a tua vida. Deus, ele tem mudança de história para a tua vida. E eu quero que nesta noite você entenda, você aprenda e você viva tudo aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. E eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Agora, como viver o grande de Deus? Como viver o melhor de Deus na minha vida? Eu quero dizer para você que o melhor de Deus vai vir na tua vida quando você decidir verdadeiramente viver 100% para aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. Qual o significado de mamom? Mamom é um termo derivado da Bíblia usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra mamon, já disse aqui, é uma transliteração da palavra hebraica, né, que significa dinheiro. Mamon vem disfarçado, aparentemente, de coisas boas. Mamon, ele não vem, né, ele não vem como um diabo, né, ele chega assim: sou o diabo, vim te matar, roubar e te destruir, né? E você, né? Não é assim não. A Bíblia diz, querido, lá em 2 Coríntios 11, ela diz que Satanás, ele traveste de anjo de luz. O diabo veio aparentemente bom, né? Eu tenho o costume de brincar que às vezes ele vem disfarçado com um salto alto, Luiz 15, batom vermelho, né, perfume francês importado, cabelo bem, né, chapinha, bem arrumado, uma semana lá de tratamento, lá no salão da Ana, né, daí ele vem. Aí quando a pessoa vê, fala: meu Deus, que coisa boa, Deus enviou a minha promessa, né, a minha prometida, queridos. Não faça isso, não se iluda. Às vezes as pessoas, elas não conseguem perceber que o diabo, ele é sutil, ele engana, e ele vai enganando a pessoa, e ele engana a pessoa, até mesmo, querido, quando ela começa a buscar trabalho. A maioria das pessoas são ludibriadas. O que Satanás estava dizendo para Jesus era: olha, tudo isso te darei, se você prostrado me adorares. Nós precisamos trabalhar, nós necessitamos do trabalho, porém, nós não devemos fazer disso a nossa busca. Olha só o que diz Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, olha só que coisa interessante. Filipenses 2, versículo de número 3, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. O que que isso quer dizer? A pessoa, quando ela começa a buscar, a galgar posições, ela começa a fazer algo para ela, falar: está vendo? Eu arrumei esse trabalho porque eu sou bom. Eu fiz tal coisa porque eu sou bom. E ela começa a se vangloriar. E isso é um engano de Mamom. Muitas vezes as pessoas, elas são enganadas. Porque, querido, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, que diploma, ele só serve para duas coisas: para arrumar emprego e encher parede. Fora disso, diploma não serve para mais nada. Um diploma diante do diabo não serve para nada. Não estou dizendo que você não deve estudar, mas um diploma diante das astutas ciladas do diabo não serve para nada, muito pelo contrário, serve para o diabo te levar, te roubar, serve para Satanás acabar com a tua vida. Mas o que, que isso quer dizer? Que muitas vezes a busca de bens, ela traz uma satisfação para nós mesmos, ou seja, os bens posicionais, aquilo que nós buscamos. Muitas pessoas, elas têm a necessidade de mostrar que elas são superiores, ou seja, tudo o que ela faz é melhor. Pode não parecer, mas isso é um disfarce de Mamom, você sabia? Isso é um disfarce de Mamom. Mamom, ele se disfarça na vida da pessoa e ela nem consegue perceber. No versículo de número 8, Filipenses 3, versículo de número 8, olha só um outro engano aqui que Mamom ele traz sobre a vida da pessoa. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que, que isso quer dizer? Tem pessoas que elas buscam conhecimento e ela tem diploma disso, diploma daquilo outro, e ela vai fazendo isso, fazendo aquilo, para quê? Para buscar conhecimento. Mas o conhecimento também não traz produtividade nem prosperidade para a vida dela. Muitas pessoas não conseguem perceber isso. Muitas pessoas não conseguem perceber que o conhecimento ele é bom. Não é desprezível, não, de forma alguma, o crente precisa estudar. Antigamente, os crentes, a maioria dos crentes, não queriam saber de estudar. Deve estudar, se você tem a possibilidade de fazer uma faculdade, vá fazer. Mas não faça disso a tua busca. Faça do Senhor a tua busca. Muitas pessoas, elas não conseguem entender que o objetivo que o Senhor tem para a nossa vida é outro. Olha só o que está escrito, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 14, olha só que coisa interessante, diz algo, Mateus 14, versículo de número 14, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O que que Jesus ele fazia? Jesus ele se importava com as pessoas, Jesus ele se importava com cada pessoa. Jesus ele não se importava com a fama dele, Jesus ele não se importava em ganhar o mundo, mas o que ele se importava era com as pessoas. O mundo, querido, ele necessita da manifestação dos filhos de Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 20 e 22. Eu quero ler esse texto aqui. Romanos, capítulo de número 8, olha só que coisa profunda, tremenda. Pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Diz assim: porque sabemos que toda a criação, ou seja, a terra, um só tempo ela geme e suporta angústia até agora. Querido, a terra ela chora, a terra ela geme, porque ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Você sabia disso? Porque a solução, ela não está na educação. Esses dias atrás eu estava lendo um livro e ele fala algo muito interessante, que a educação ela não muda o homem. Eu sei que hoje a política, os prefeitos, os governadores querem fazer que a educação funcione, mas a educação ela não muda o homem. Você pode ter uma pessoa educada, o pecador, ele vai ser pecador sendo educado ou não. A diferença está de uma pessoa que ela não tem conhecimento, ela vira para você e fala, ó, te odeio. Agora o outro que tem conhecimento, que tem estudo, ele não fala para você, ele é educado, mas o coração dele está dizendo, eu te odeio. É a mesma coisa. Então a educação, ela disfarça aquilo que nós somos. A educação, ela disfarça, mas os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, ela pode mudar a história. Ela pode transformar a história. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Eu quero ler Deuteronômio 15. Perdão, Deuteronômio, deixa eu pegar aqui, queridos. Um texto de Deuteronômio, muito interessante para as nossas vidas. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 15. Vamos ler aqui apenas alguns versículos. Deixa eu pegar aqui que eu chego lá, calma. Perdão, 28, Deuteronômio 28, nós vamos ler aí, a partir do versículo de número 7, Deuteronômio 28, versículo de número 7, olha só o que o Senhor ele diz aqui, a partir do versículo de número 7, Deuteronômio 28, a partir do versículo de número 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. E em tudo que colocares as mãos, em tudo colocares as mãos e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus, que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra, no seu tempo, e para te abençoar de toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Querido, aqui o Senhor está dando uma receita para mim e para você. Aqui o Senhor está falando, não é mamão que você tem que adorar, é o Senhor. É na presença do Senhor que você tem que se prostrar. Aqui Ele está dizendo para mim e para você, olha, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Tudo isso eu vou colocar nas tuas mãos se você me adorar. Aqui o Senhor, Ele está dando uma ordem para mim e para você, olha. Tudo isso eu vou fazer sobre, eu vou trazer sobre a tua vida, se você verdadeiramente tiver uma aliança comigo, se você verdadeiramente se colocar na minha presença e viver tudo aquilo que eu tenho reservado para você, o Senhor ele vai mudar a tua história. E aqui ele promete fazer muito, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós imaginamos. Querido, nosso Deus é tão bom, o nosso Deus é tão maravilhoso, você não sabe o quanto Ele te ama. Jesus, Ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele se entregou, Ele não tinha pecado. Pense em alguém que não merecia morrer naquela cruz, era Jesus. Ele não merecia, mas por amor a mim e a você, Ele se entregou. Por amor a mim e a você, Ele foi para aquela cruz, Ele morreu. Por amor a mim e a você, Ele se entregou para que hoje nós pudéssemos estar aqui e nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem reservado. Você quer o melhor? Deus também quer o melhor para você. Você quer ter uma família abençoada? Deus quer que você tenha uma família abençoada. Você quer ver a tua casa prosperando? Deus, Ele quer que você prospere. Você não imagina o quanto Deus te ama. Você não consegue perceber o quanto Deus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Se tem uma palavra que você nunca pode esquecer, nunca pode esquecer daquilo a respeito do Senhor, Ele te ama. Ele te ama. Nunca se esqueça que Ele te ama. Ele te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Você pode dizer: eu sou pecador. Eu errei. Eu errei. Mas Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. O Senhor querido, Ele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida. Para que hoje você pudesse estar aqui e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Hoje as pessoas estão tão alheias ao sofrimento dos outros. Não se importam com o sofrimento dos outros. Virou comum nós ligarmos a televisão e ver pessoas sendo esquartejadas. É assassino, não tem importância, é a imagem de Deus que está ali sendo assolada. Você já percebeu o quanto ódio no coração daquele que está cometendo aquele homicídio? Não é ele, é o diabo que encontrou ocasião. Você quer prosperar na tua vida? Você quer ter uma vida diferente? Deuteronômio 15. Do 7 ao 11. Eu quero ler agora, olha só o que diz. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, e alguma das tuas cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos ao teu irmão pobre. Versículo 8, antes lhe abrirás de todo a mão e lhes emprestará o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o sétimo ano e o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e eles clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhes dará, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda obra e em tudo o que empreenderes. Versículo 11. Amém? Versículo 11, para nós sinalizarmos. Diz assim: pois nunca deixarás de haver pobre na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Sabe o que o Senhor estava dizendo para o povo dele? Deus estava dizendo para o povo dele: quando você começar a olhar do teu lado, eu vou começar a mudar a tua história, eu vou começar a abençoar a tua vida. Feche teus olhos, levante a tua mão para o alto. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deus, Ele quer mudar a nossa história como o povo dele. Deus, Ele quer mudar a nossa história como igreja. Deus, Ele quer mudar a tua história como um servo de Deus. você é alguém escolhido. Hoje é o último dia desta campanha, mas eu creio que ela não vai acabar aqui. Eu creio que ela vai continuar. Eu creio que ela vai continuar. Eu creio que esta campanha ela vai continuar no teu coração. Ela vai continuar falando ao teu coração. Se coloque de pé. E com os teus olhos fechados, nós vamos cantar um louvor. E esse louvor, você tem certeza que ele vai falar ao teu coração. Porque ele te ama. O Senhor, ele te ama. E eles, você precisa saber que ele tem ciúmes de você. O Senhor tem ciúmes de você. Feche teus olhos. Comece a sentir a presença do Senhor na tua vida agora. Deixe o Senhor te tocar, deixe o Senhor te marcar nesta noite. Ele te ama. Sinta o amor do Senhor sobre a tua vida. Sinta o amor do Senhor sobre a tua vida. Oh, Santo. O Senhor quer prosperar. O Senhor quer mudar a tua sorte. O Senhor quer mudar a tua casa, a tua família. O Senhor quer que você pague as tuas contas. O Senhor, ele quer que você pague tudo aquilo que você deve e comece a viver aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. Oh.